Salvador, boa noite, eu sou o Porto Nariz, 59 pontos, espera do ano sair. Chante a pessoa ali, tá de lá, senhor. Vai matar as máquinas. Eu vou para o lado, o lado entendeu, alinhado e marcado. Azul 5001, decorrente 40, chama controle de frequência no 20, sinal 8. 208 para azul 4. Ah, 5001. Azul 2774, autorizado, decorrente 10, vento calmo. É, confirme, seria por 4 mais ou mais, então? 4 mais 5 mais, autorizado, decorrente vento calmo. Eu vou decorar de 4 mais 5. Azul 4959, aos 43, decora, chama o controle, frequência 120, sinal 8. 208, azul 4959, obrigado. 3774, mantenha a posição. 7774, hold. está autorizado a decolar, entra o carro, bicho, tudo bem. Céu, decolagem no zero, gol, 964. Decola 50, controle 1, 20, missão 8. 208, obrigado, meu amor. Tá pronto no zero. 3605 está autorizado alinhar e manter o avião. Mantendo até 3605. 3178, sobe 54, direita, 121, no seu lado, senhor. Autorizado decolar pista 10, vento calmo. Autorizado decolar 3305. Salvador, boa noite. Gol. 1-3-5-4, no Simbra contra embaixo, está lá. 3-5-4, autorizado, pouso, bicho 0, vento calmo. Telefone na peste, gol, 1-3-5-4. São 3-3-0-5, decora 5-6, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 3-3-0-5. Seguro 3-5-4-0-5-9, direita, onde é o nosso? Direita 209, gol 1-3-5-4, uma boa noite. autorizado para os destinos 0, vento calmo. Livre pouso, 90, Oxa 6212. Salvador, boa noite. Pan 3600 estabilizado, passando o externo no momento. 3600, continua para cima, só vai ter o seu curso. Rocha 3600, sono 06, tiro direito de passagem da Rocha na Itália, sou Alfa, chamou 21, Luiz Alonso. 2, final da 10, baixa aí, travou. 3152, autorizado o pouso. Eu conheço a rotina de aproximação, lá de terminação de pouso, pista no lugar. Teste, aguardado 3152. Autorizado o pouso, 3152, vento, calma, pista no vento. Leia, repouso na 10, 3152. 3310. 1098, autorizado pouso, bicho 10. Vento calmo, 1098. Livre pouso, pistão 10. 1098, 10 na série, ajuste. Já viu isso aí, 29, direito 21, desse normal, isso aí. 29, boa. Autorizado, né? Vem com a pistola 0, o vento é calmo. Autorizado, aliás, é prova pistola 0, 6224. Autorizado, colar, vento e falta. Autorizado, vento e falta. Decimal 2, 2, 4, decimal 3, 2, 1, controle frequência 1, 2, 0, decimal 8. 1, 0, 8, 6, 2, 4, obrigado.